sofrimento grande eu teve que aceitar. Ver o destino tão cruel que me tira. Você assim. Não houve motivo pra tal atitude. Trazer seus defeitos e suas virtudes. Pois é, fizemos tantos planos sem. Bater.